Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Ei, tá chegando o final de semana aí, né? E o mês de maio tá pegando a beicinha de uma pulga. Já, já, dois tropeçando, nós já estamos no mês de junho. Rapaz do céu. A discoteca do Cleiton vai trazer a cantora Tamires Rodrigues. A frase irretocável é de autoria desconhecida, mas muito verdadeira. A faculdade da música vai trazer dois mestres, Vitor e Léo. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 63, sede espiritual. Alô? A lorota boa de hoje, quem me contou foi a Marinha Santa Rosa, aquela bestona lá do Coromandel. Meu Nordeste vai apresentar Roberto Ney, o forró chique demais. E a dica de hoje, essa dica está servindo para todo mundo, que a violência está tomando conta de tudo, né? A dica de hoje é a dica de boa convivência. O povo não descobriu ainda que na paz é muito melhor do que na guerra, né? Na trilha sonora da minha vida, o cantor Paulo Henrique, uma gravação de 1968. E a sugestão do Bejar, trio Parada Dura. Eu começo trazendo aí, Roniel e Rafael, sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Yeah! Só alegria, Roniel e Rafael. Me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. É! Hoje eu sou seu, meu bem. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo. Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Yeah! Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou só seu, meu bem. Vem com a gente na palma da mão, simbora. Se entrega inteira, vem. Hoje eu sou seu, meu bem. Vem, hoje eu sou seu, meu bem. Yeah! Só alegria, Roniel e Rafael, a roça. Simbora! Hoje eu sou só seu. Hoje eu sou seu, meu bem. Hoje eu sou seu, meu bem. Roniel e Rafael, sou seu, meu bem, para Celi Regina Silva Lima, a Thelma Rufina aqui de Brasília, o Sérgio Louros, o meu amigo Showa da Claquete, o Luiz Carlos Navarro Gonçalves, novos amigos do Facebook chegando para fazer parte com a gente. Vocês estão só no meio de gente boa, aqui no nosso Facebook, até que de vez em quando encostam as tranqueiras, mas vai embora, não fica. Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Todos os Meus Rumos. Meu sorriso, ouvir a sua voz me faz tremer. Foi seu amor que fez isso comigo, só não me ensinou como esquecer. Lembrar você desperta o meu desejo, e um outro amor eu saio a procurar. Há um pouco de você em cada beijo, e um mundo de saudade em meu olhar. Por mais que eu procure caminhar sozinha, todos os meus rumos atravessam seu caminho. E por mais que eu tente desviar meus passos, eu acabo sempre nos seus braços. E por mais que eu tente desviar meus passos, eu acabo sempre nos seus braços. Depois de cada vez que nos amamos, eu quero me afastar, tento fugir, e até repito frases preparadas pra te dizer na hora de partir. Mas seu olhar me faz ficar calada, e quando eu tento te dizer adeus, me fogem sempre todas as palavras, e volto novamente aos braços seus. Por mais que eu procure caminhar sozinha, todos os meus rumos atravessam seu caminho. E por mais que eu tente desviar meus passos, eu acabo sempre nos seus braços. Por mais que eu procure caminhar sozinha, todos os meus rumos atravessam seu caminho. E por mais que eu tente desviar meus passos, eu acabo sempre nos seus braços. Sula Mazurega, Todos os Meus Rumos, para Emave Paiva, aqui de Brasília, o grande sanfoneiro Carlinhos Barbosa, Moab Cavalcante e Tati Araújo, meus novos amigos do Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Um dos maiores sucessos da música sertaneja de todos os tempos, do Darcy Rossi Marciano, Chitãozinho e Chororó, Fio de Cabelo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Quando a gente ama, mas ó, vai. A galera lá, todo mundo. Quando

Cleiton, aqui tem uma pequena cidade vizinha da nossa que fica a 15 quilômetros. Lá a audiência é fechada, graças a Deus, na nossa rádio. E tem uma turma que não perde um só programa seu e ontem me pediram para falar para você mandar um alô para eles. O nome da cidade é Riacho da Cruz, aqui no Rio Grande do Norte. A turma do Calçadão do Bezerrão, eles se reúnem lá na calçada, ligam o rádio, ficam batendo papo e ouvindo a nossa rádio. Tomando uma cachaçinha também, né, ô João? Um abração aí pro Antônio Bezerra, sua esposa Celi Maia, o Antônio Sobrinho, o Erlândio Cabeleireiro, a Joana Dark, a Maria de João Neto, Eliano, a turma da terceira idade e também pra turma do Terço dos Homens e a galera do Calçadão da 104 FM. Todos ligados o dia todo na FM Porto Alegre. Manda também um abraço para mim, parceiro. Sou locutor e diretor da emissora e faço esse trabalho com muito orgulho. É o João Paulo Viana, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Ô João, um abração para você e para essa turma boa que curte o nosso programa aí na FM Porto Alegre, onde graças a Deus, a gente está fazendo o maior sucesso, né? Muito obrigado, viu, pelo carinho de todos aí. Teodoro e Sampaio, tô na balada. Segura que o trem é bom. Aqui tem mulher bonita e cerveja gelada. Eu tô na balada, eu tô na balada. Solte o grito da garganta e bate o pé, rapaziada. Eu tô na balada, eu tô na balada. No meio dessa folia eu atravesso a madrugada. Eu tô na balada, eu tô na balada. Eu tô na balada. Eu tô na balada. Passei a chave na porta do meu apê. Eu tô saindo, vou dançar e vou beber. Longe de casa passo três noites inteiras. Sexta, sábado e domingo só volto segunda-feira. Aqui tem mulher bonita e cerveja gelada. Eu tô na balada. Eu tô na balada. Com vocês agora. No meio dessa folia eu atravesso a madrugada. Eu tô na balada. Eu tô na balada. Semana, tenho que relaxar, soltar o nó da gravata, é preciso respirar. Saio de casa sem hora pra voltar, onde eu encontrar carinho é aí que eu vou ficar. Aqui tem mulher bonita e cerveja gelada. Eu tô na balada, eu tô na balada. Solte o grito da garganta, bate o pé, rapaziada. Eu tô na balada, eu tô na balada. Eu tô na balada, eu tô na balada, eu tô na balada, eu tô na balada, eu tô na balada, eu tô na balada. Obrigado! Teodoro e Sampaio, tô na balada para os meus amigos, o José Adalton Farias, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Márcio Santos, locutor, ele é de Araçuaí, nas Minas Gerais, mas mora no Mato Grosso, o Carlos Henrique Lima, de Brasília, e o Igor Mafessoni, de Vilhena, no estado de Rondônia, que não perdem o nosso programa e agora estão chegando para fazer parte do Facebook do Cleito Aguiar. Sejam todos muito bem-vindos. A sugestão do Beijar, trio Parada Dura, talvez seja tarde. Que você sonhou, Eu não fui o cara que você queria, muito longe do amigo e companheiro que a mulher precisa no seu dia a dia. Quantas vezes eu te deixei sozinha, desesperada, amargando a solidão. Era feliz ao seu lado e não sabia. Com um forte abraço sempre me acolhia, me dava amor e recebia ingratidão. Não sei se percebi a tempo, sei que o sofrimento abriu meu coração. Seja tarde pra pedir perdão. E arrependidos o inferno está cheio, nem pra lá do meio, mas mesmo assim você é tudo que eu preciso. A erva do meu paraíso, só quero te fazer feliz. Eu não fui o homem certo pra você, eu não fui o companheiro ideal, um parceiro que estivesse sempre presente, que trouxesse confiança pro casal. Quantas vezes amanheci na rua e minha aventura foi decepção. Fui procurar amor lá fora, não encontrei. Seu amor foi tudo aquilo que busquei. Em outros braços minha busca foi em vão. Não sei se percebi a tempo, sei que o sofrimento abriu meu coração. Não passei de um covarde, talvez seja tarde pra pedir perdão. Está cheio, bem pra lá do meio, mas mesmo assim você é tudo que eu preciso. A erva do meu paraíso, só quero te fazer feliz. Não sei se percebi a tempo, sei que o sofrimento abriu meu coração. Passei de um covarde, talvez seja tarde pra pedir perdão. E arrependidos o inferno está cheio, bem pra lá do meio, mas mesmo assim você é tudo que eu preciso. A erva do meu paraíso, só quero te fazer feliz. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Trio Parada Dura, Talvez Seja Tarde. É um artista que o Flávio está trabalhando agora. Ele faz esse trabalho, ele leva o artista na rádio. Por exemplo, aqui, ele é meu amigo há mais de 40 anos. Ele manda pra cá, eu toco as músicas dos artistas que estão fazendo o trabalho com ele. Esse é o trabalho dele, fazer tocar o seu disco, né? E ele faz esse trabalho pros grandes nomes e faz também pra você que tá começando. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61-9981-3601 que eu passo o contato direto do Flavinho pra vocês, viu? No próximo bloco, Paulo Henrique, Rick Renner e Fred e Monteiro. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Em 1968, o cantor gaúcho Paulo Henrique, natural de Canoas, gravava o seu maior sucesso, Uma Lágrima. Nesse mesmo ano, no dia 20 de março de 1968, eu chegava em Brasília, vindo de Belo Horizonte, cheio de sonhos na cabeça, sem saber o que, me esperava. Brasília era uma cidade com 8 anos de idade, estava apenas começando, e eu agradeço a Deus todos os dias dele ter apontado esse caminho para mim, né? O Paulo Henrique, o gaúcho Paulo Henrique, 20 anos depois que ele gravou esse sucesso, ele faleceu vítima de câncer. Vamos recordar esse grande sucesso do cantor gaúcho Paulo Henrique, Uma Lágrima. Meu primeiro amor ao despedir, disse-me um triste adeus e foi embora. Agora o coração reclama, agora sei que não me ama. E minha vida está chegando ao fim. O mundo agora é triste até demais. O céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho, agora estou sem seu carinho, e minha vida não tem mais valor. É uma lágrima eu vi rolar, uma lágrima e nada mais, mas eu sei não esquecerá. Pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho, agora estou sem seu carinho, e minha vida não tem mais valor. É uma lágrima eu vi rolar, uma lágrima e nada mais, mas eu sei não esquecerá. Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar, se o meu primeiro amor não retornar. Na trilha sonora da minha vida, Paulo Henrique, Uma Lágrima. Essa fez parte da trilha sonora da minha vida. Me lembro demais dessa canção, né?

todos los domingos a las 8 de la mañana, hora de México, y a las 14 horas, tiempo de Portugal. Los espero en la señal de Canal 2, solo aquí, en Antena Web. Enamorada de un reventón musical. Aos domingos, às 2 da tarde, com Francisco, no Canal 2 da Antena Web. Entrevistas, informação, música. Rádio e Play, é isso mesmo. Um programa produzido pelo Instituto Politécnico de Leiria, feito a pensar no potencial vasto público fora desse polo académico. Confira! Rádio e Play, às quartas-feiras, pelas 14 horas, e aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Lembra-se das velhinhas cassetes e mixtapes? Pois bem, o que a seguir lhe apresentamos não tem nada a ver. Bom, tem a ver apenas com o nome, mas a contextualização é distinta. Cassete Mixtape, um programa que parte de ideias antigas para a construção de novos cenários. Curioso? Então escute. Às sextas-feiras, a partir das 9 da noite, há uma nova edição de Cassete Mixtape, para ouvir aqui, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná. É uma sexta-feira, lá no Parque de Exposições Antônio Dagger, em Coromandel, Minas Gerais, na Festa do Leite. E no dia 24 de agosto, de Paulo e Paulino, aqui no Parque de Exposições de São Sebastião, no Distrito Federal, um grande show. Esses dois shows, o do Chico Rei Paraná, é uma promoção da Copro Leite, a cooperativa de leite lá de Coromandel. E o de Paulo e Paulino aqui em Brasília é do Sardinha Produções. Esses dois shows foram adquiridos por intermédio da RBM Música. É uma empresa que faz a intermediação de shows com uma vantagem. Ela consegue comprar o show por um preço mais barato do que você conseguiria, porque você compra um show só e a RBM compra vários, né? Então, se você tiver dificuldade de conseguir levar o seu artista, só que é o seguinte, tá tendo muita festa, muito show e vocês precisam se antecipar, não deixa pra última hora não, viu? Você ligando 61998136601, 61998136601, você contrata o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Monteiro, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61998136601, RBM Música, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. Gente, a violência está tomando conta de tudo, né? Esses dias, tem poucos dias, nós assistimos atônitos, espantados na televisão, um vizinho, ele morava num prédio de apartamento, lá num bairro chique, lá em Barueri, onde moram grandes estrelas, onde mora Gugu Liberato, Zezé de Camargo e Luciano, só mora Rick Rendel, Pinóquio, tudo tem casa lá, né? Lugar de gente rico. Mas teve o apartamento de cima, o rapaz estava fazendo um barulho, e o de baixo foi reclamar. Eles se desentenderam, o rapaz pegou um revólver, matou os dois vizinhos e meteu uma bala na cabeça. Por conta de uma discussãozinha boba que poderia ter resolvido. Eu já fui brigão, já fui riliento, mas a gente vai vivendo e vai aprendendo. A dica de hoje do programa é exatamente essa, é uma dica de boa convivência. Olha, eu tenho uma sorte danada. Do meu lado esquerdo aqui em Brasília, eu moro nesse mesmo endereço aqui há 42 anos. Quando eu cheguei, já tinha um vizinho, Dr. Carlos Sobrinho. Na época ele trabalhava no Banco Central, depois ele virou juiz federal, hoje é aposentado. É uma figura extraordinária. Do outro lado, meu amigo querido, motorista já quase aposentado da Câmara Federal, gente boa demais da conta. Então eu dei uma sorte danada com o vizinho. Agora, quando você não dá sorte com o vizinho, é um tormento, né? Às vezes, por causa de uma bobagemzinha, uma discussãozinha dessa, o camarada matou duas pessoas. Uma criança de 1 ano e 6 meses estava presente quando a polícia chegou. A menininha estava deitada em cima do cadáver da mãe. Uma cena triste por conta da intolerância. por conta da falta de diálogo, por conta da falta de amor. Então, gente, se não resolver na maciota, na conversa, na marra não resolve. E na briga tem um problema com a briga, porque na briga até quem ganha perde. Porque não tem aqui, vocês já viram, tem até uma música que já fizeram isso, né? É, quem bate sempre se esquece, mas quem apanha não esquece de jeito nenhum, né? Quem bate nunca se lembra, quem apanha jamais esquece. É uma verdade. Então a dica de hoje é essa, uma dica de cavalheirismo, de boa vizinhança. Se você passa pelo trânsito, o camarada te xinga no trânsito, dá vontade mesmo de mandar, mas segura a onda, porque ele vai embora e você fica com a sua vida. Porque tem muita gente ruim no mundo, tem muita gente que quer descontar nos outros seus próprios fracassos. E, na verdade, todos nós, não escapa ninguém. Ainda hoje eu estava comentando com a minha mulher sobre isso, né? Todos nós temos os nossos problemas. A minha mulher ainda falou assim, cada um tem a sua cruz para carregar. Então a vida é assim. E a convivência, a boa convivência, só traz coisa boa. Não tem nada de ruim. Agora a má convivência, relia, confusão, briga, polícia, enterro, não presta. Então a dica de hoje do programa é essa, né? Tente melhorar. Se você não se dá bem com seu vizinho, ao invés de brigar com ele, o ignore. O ideal seria que você desse bem com ele, mas se não der, ignore, larga para lá, não deixa. E se você tiver que tomar alguma decisão, para isso tem polícia. Vai lá na polícia, tem advogado, toma suas providências, mas de forma civilizada. Essa é a dica do programa de hoje. Essa aqui também está na coletânea 33, o avô do João, Cleiton Aguiar, Saudade Dela. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou 12 meses. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. Um estrago desgraçado que faz uma mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, abrasa, vive em vermelho, queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar, pressa danada, não me mata. Mas peço a Deus pra me ajudar, pressa danada, não me mata. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou 12 meses. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. Um estrago desgraçado que faz uma mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, abraça, vive em vermelho, queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar, pressa danada, não me mata. Mas peço a Deus pra me ajudar, pressa danada, não me mata. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Cleiton Aguiar cantou dele, Saudade Dela, pro Francisco Jamanta, aqui do Recanto das Emas, no Distrito Federal. A Elizabeth Copertino, de Brasília. O Jonathan Fango Alberto, de Formosa, no estado de Goiás, onde o nosso programa passa lá pela Formosa M. O meu amigo Aderbal Luiz da Silva, grande empresário do ramo imobiliário aqui do Guará, no Distrito Federal. Todos eles agora fazendo parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Sejam todos muito bem-vindos. O meu Nordeste vai apresentar Roberto Ney, o forró chique demais. Mulher que dá despesa. Chique demais, ô cachorrão. Bora balançar, sai, sai, sai, sai do nada. Sucesso nacional! Moleque da despensa na mesa do bar. É muito caro, eu não posso pagar. Moleque da despensa na mesa do bar. É muito caro, eu não posso pagar. Moleque da despensa na mesa do bar. É muito caro, eu não posso pagar. Trabalho de mototáxi e ganho muito pouco. Vivo numa sufoca, eu queria sim trazer você pra mim, te dar o meu amor. Se você não quer, pra mim não dá. Moleque da despensa na mesa do bar. É muito caro, eu não posso pagar. Moleque da despensa na mesa do bar. É muito caro, eu não posso pagar. Para todo o Brasil, forró chique demais, forró chique demais. Despensa na mesa do bar. É muito caro, eu não posso pagar. Moleque da despensa na mesa do bar. É muito caro, eu não posso pagar. Moleque da despensa na mesa do bar. É muito caro, eu não posso pagar. Ando de moto e de carrão, mas é do meu patrão. Ela é um avião, certamente ela enganou. Só tem o meu amor que eu posso te dar. Se você não quer, pra mim não dá. Moleque da despensa na mesa do bar. É muito caro, eu não posso pagar. Moleque da despensa na mesa do bar. É muito caro, eu não posso pagar. Dançando, dançando, dançando. Chique demais, o cachorrão. Uma mulher desse jeito pode trazer um caminhão de dinheiro. Ando de moto e de carrão, mas é do meu patrão. Ela é um avião, certamente ela enganou. Só tem o meu amor que eu posso te dar. Se você não quer, pra mim não dá. Moleque da despesa na mesa do bar. É muito caro, eu não posso pagar. Moleque da despensa na mesa do bar. É muito caro, eu não posso pagar. Pra curtir e dançar. Forró chique demais, ao vivo é show, patrão. Dance, dance, dance, dance. Meu Nordeste apresentou Roberto Ney, o forró chique demais. Mulher que dá despesa. A lorota boa de hoje é da Marinha Santa Rosa, aquela bestona lá de Coromandel, né? Ela tá, rapaz, ela apareceu na Record, é danada ela, né? Ela tava contando o seguinte, ela falou assim, ô Creito, ela veio fazer um show aqui em Brasília, ficou mais falando de mim lá no show do que fazendo o show, né? Ô Creito, atrás de anteontem eu fui pra Coromandel, Dionis. Eu tirei jejum com farofa de repolho com ovo frito. Vocês imaginam, farofa de repolho com ovo frito, né? O Creta, aquilo zangou meu estramo e dentro do ônibus eu segurei. Os vapor queria sair, mas eu tranquei, não deixei não. Mas no que eu apiei na rodoviária, eu fui andando numa rua, olhei para trás, não tinha ninguém, aí eu soltei um fedegoso. E falei baixinho, ai que alívio. Ah, pena que a sorte é que não tem ninguém aqui. Eu sortei mais um daqueles fininhos, comprido, né? E falei, ai, que alívio, né? Quando eu já tava no fim da rua, já tinha soltado uns 4 ou 5, e eu reparei que tinha um compadre meu atrás de mim, e eu fiquei acanhada demais e perguntei, compadre, faz tempo que você tá atrás de mim? Ele respondeu, Marinha, eu tô atrás de você em 10 do primeiro alívio. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Clayton Maguiar. reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, putim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O sonho de todo artista, quando ele lança um disco, quando ele vai fazer um show, é que as pessoas gostem do seu trabalho, que as pessoas comprem o seu CD, né? Eu até digo, eu sempre disse isso, artista não gosta de dinheiro, artista gosta de aplauso, de carinho, né? Ele acaba ganhando dinheiro porque todo trabalho bem feito acaba sendo bem remunerado. Mas o artista, quando ele está fazendo o seu trabalho artístico, ele pensa só no resultado. E a gente pensa, a gente sonha que cada um tenha um CD seu na sua casa. Esse é o meu sonho. Que cada uma das pessoas que ouve o meu programa, seja direto nas emissoras locais, seja direto na internet, né? Que cada um tenha um CD nosso. Aí, hoje está difícil vender CD porque não tem mais loja de disco. A pirataria acabou com tudo. Então só tem dois jeitos hoje. Aqui no nosso programa, por intermédio da internet, ou então nos shows. Chega na hora do show, a gente vende o CD. E a gente procura vender um CD de uma maneira barata, porque a produção de um CD é muito cara. A gente gasta muito dinheiro. Esse CD mesmo tem 23 músicas, né? Para fazer essa montagem toda e tal, fica muito caro. Mas o nosso negócio é... o artista, na verdade, ganha dinheiro é com show, não é com CD. Por isso é que nós colocamos esse CD, uma coletânea com 23 músicas, que você compra por apenas R$15, já com a despesa de correio, você não precisa pagar mais nada. É só os R$15, né? E você pode pedir o CD 33, você manda um e-mail para rbmmusica@gmail.com. Você fala assim, olha, eu queria comprar o CD 33 ou o novo CD do Cleiton Aguiar. Aí a RBM vai mandar para sua casa, você vai receber o CD e junto vai o número de uma conta. Aí você vai até uma loja de loteria, ou então a agência da Caixa Econômica Federal, e faz o depósito de R$15 por cada CD. Esse é o nosso Projeto Confiança. Você compra o CD do Cleiton Aguiar, da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, pelo Projeto Confiança, porque nós acreditamos no povo do Brasil. Aniversariando hoje, a cantora Glória Rios, o cantor Djalma de Lima, o Gilberto Nascimento, o Frank da dupla Frank e Jaque, a minha cunhada Maísa Bueno, Ana Amélia Rodrigues Cunha, a Cláudia Suzana, a Mônia Moura, o cantor Gleno Silva, a Nil Rosa Oliveira, a Nazete Feliciano, a Ruth Ferreira, minha conterrânea de Coromandel, que mora lá em Belém do Pará, e o Valtinho Vieira. Para todos vocês, muita paz, muita saúde, muita luz, meus parabéns. Né? Muita saúde, mas muita saúde mesmo. E para você que está aniversariando hoje, eu não estava sabendo, eu vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira fazer o Salmo 63, Sede Espiritual. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade

Ela é de Coromandel, memória em Araxá. O Luiz Antônio de Brasília, a Bete Souza de Brasília. Ela mora em Brasília, mas é de Curvelo. O Luiz Rocha de Pesqueira, Pernambuco, mas que mora aqui em Brasília. E Dejali Salles de Ponta Porã, residente aqui em Brasília. Meus novos amigos do Facebook. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Mocoque Moraci, jardineira do adeus. Em 1953, às 5 da tarde de um dia qualquer, deixei minha terra em busca de sonho, mas não por despeito de alguma mulher. Minha mãezinha me deu um abraço, senti que o pranto turbava minha vista. Adeus, meu menino, Jesus é teu guia, que sejas um dia um grande artista. E a jardineira partiu me levando em busca daquilo que sempre sonhei, na ânsia incontida de ser um artista, as coisas mais belas da vida deixei. Talvez eu não tenha chegado ao alto, mas creio que pude cumprir grande parte. Se acaso me falta maior audiência, a sobrevivência já é uma arte. Feliz de quem tem a mãezinha a seu lado, a Deus agradeça e dê muito valor, porque essa falta da mãe é tão forte, nos enche o peito e a alma de dor. E eu, por exemplo, vivendo distante, chorei muitas vezes, pois vinham falar. Eu vim dos programas que eu participava, mamãe soluçava meu filho cantar. Seus anos, mamãe despediu-se, porque já havia cumprido a missão. Partiu dessa terra no mês de setembro, levando consigo meu coração. Prossigo cantando, pois ela gostava, embora eu sinta infelicidade. A doce presença de Deus me acalenta, na bruma cinzenta de minha saudade. Relembrando Goiá, Mocoque Moraci, jardineira do adeus. A frase irretocável é de autoria desconhecida. Quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio. Olha que verdade interessante essa, né? Quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Tamires Rodrigues. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Domingo, 11 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Para você, você pode assistir pelas parabólicas no canal C1, na TV Vivo, na Claro TV, na TV Oi, na TV CTBC e nas emissoras locais. São mais de 300 cidades hoje com sinal direto da Rede Brasil de televisão. Ou então, no seu computador, no site www.rbtv, R de rede, B de Brasil, rbtv.com.br, toda terça-feira às 11 da noite e domingo também às 11 da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Tamires Rodrigues, Beijo de Hortelã. Ele chegou de mansinho, veio como brisa no sol da manhã. Calça justa desbotada, cabelos molhados, beijo de hortelã. coração desprotegido, procurando amor pra se entregar. Feito água da colina que se solta livremente pelo ar. Nossa pele foi grudando, foi se misturando e virou uma só. Nosso amor foi se agarrando, feito uma corda e apertando um nó. A gente se ama tanto que se perde a conta, não dá pra contar. O amor aconteceu entre você e eu e não vai terminar. Você se misturando e virou uma só. Nosso amor foi se agarrando, feito uma corda e apertando um nó. A gente se ama tanto que se perde a conta, não dá pra contar. O amor aconteceu entre você e eu e não vai terminar. Você é a luz que faltava, pedaço mais forte da minha paixão. Eu sou a discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Tamires Rodrigues, Beijo de Hortelã. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. A Neuza Vitorino Santana, ela é de Goiânia, mas mora em Brasília. O Lincoln Moreira, ele é de Juiz de Fora e mora em Brasília. Estão chegando para fazer parte do Facebook do Cleito Aguiar. Sejam todos muito bem-vindos. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Eu vou trazer... Essa dupla é da nova geração. Para mim, é a mais talentosa dessa nova geração. E eles não se intitulam sertanejos universitários, né? Eles têm um trabalho consistente, moderno, com pé na roça. Os irmãos, eu vou trazer na Faculdade da Música os mestres Vitor e Léo, Não Me Perdoei. Apenas do que sou, te daria um par de estrelas.